E aí, pessoal, aqui é o Max do Nerd Supremos. E aqui é o Kojiro Joe. Então, pessoal, hoje a gente vai inaugurar uma nova seção no nosso blog, que é o Drops. O Drops é um sistema de podcast. É como se fosse um podcast mais curto e mais descontraído da gente aqui do blog. Vai ser geralmente sobre conversas, comentando notícias e quem sabe os e-mails ou comentários que vocês mandarem aí pra gente. E então hoje a gente vai comentar algumas notícias que reverberaram aí pela blogosfera, que dessa vez é uma equipe só de mulheres na Marvel Now, o relançamento da Marvel Now. E é The Fearless Defenders. Não julguem o meu inglês. Inglês do to be. Deixa eu falar. As poderosas defensoras, vamos falar assim. As corajosas defensoras, sei lá. São uma equipe só de mulheres. Super-heroínas da Marvel Now agora que tá saindo. E as participantes, as principais são aquela menina do Heróis do Aluguel, que eu esqueci o nome. Acho que deu. A Shaggy A menina de Recife, minha parente do Santos. A Elektra, a Miss Marvel, a Gata Negra, Tempestade, Tigresa, a Tundra, que tinha voltado pra época dela, não sei nem porque tá aqui, a Viúva Negra, a Hellcat, a Dani Mostar, a She-Hulk. Parece que vai ser cada edição vai ter uma participação de personagem. As principais é a Valkyria e a Miss Knight, as namoradas do Punho de Ferro e uma das fundadoras dos Heróis de Aluguel. Então, Ká, o que você acha disso aí? Bom, atualmente eu não acompanho as revistas dos X-Men, apesar de eu gostar bastante. Assisti os filmes, o desenho, Mas no aquele antigão. X-Men, cara, no X-Men você não leu. Ai, que burro, dá zero pra ele. A maioria faz parte do universo do X-Men. Então, pois é, mas eu acho interessante essa iniciativa de um grupo formado só por personagens femininos. E eu diria que eu vou dar uma conferida se tiver tempo. Mas é bastante interessante. Bom, eu também acho interessante, principalmente porque a DC tem títulos de seus personagens, tem aí a Batwoman, a Batgirl, a Mulher Maravilha, e a Marvel sempre comeu poeira nisso aí. Sempre tentaram fazer algo relativo com a Miss Marvel, fazer dela a Mulher Maravilha da Marvel. Mas sempre era cancelada, sempre não dava certo. A Miss Knight também, que já tentaram reaver aí os heróis de aluguel dela. Teve uma formação dos heróis de aluguel que era ela, a Tarântula, a Gata Negra, mas também que nunca deu certo. Então vamos ver se essa iniciativa vai dar certo para os leitores marvecos aí. É para mais respeito. O Ká, o que você acha aí dessa de nunca ter dado certo na Marvel, essa iniciativa agora das super-heroínas, de uma revista própria, de um grupo? O que você acha? É, realmente o universo dos quadrinhos está agora se ampliando praticamente em todos os segmentos. A gente teve aí personagens que assumiram homossexualidade, como o Lanterna Verde, teve aquela do Estrela universo Polar, paralelo, do Wolverine. Wolverine e o Hércules. Tem também agora novos personagens negros, como o Homem-Aranha do universo Ultimate. e personagens muçulmanos. Agora eu tô querendo fazer uma revista só com personagens femininos, pra atrair também o público feminino e o masculino também. Nesse universo onde 90% é masculino. É uma boa ideia. Eu acho que pode dar certo. Até brasileira tem agora, né? É a Sharkgirl lá de Recife. É, e também também tem esse apelo pro pessoal masculino, né? Com certeza aí o pessoal vai usar aí do desenho pra chamar atenção. Opa, claro, só não pode colocar o Rob Liefeld pra fazer os desenhos, mas... Ah, o Rob Liefeld com aquelas personagens com a coluna quebrada, você já viu? Personagens todos deformados. Mas tipo, o K, você já viu um título que tinha na DC, que era As Aves de Rapina? Que eram personagens ligados ao Gotham City, era Canário Negro, a Batgirl, que era desenhado pelo Ed Bennis. Cara, eu não cheguei a ler, mas eu ouvi falar isso e vi algumas imagens. Cara, aí que é a coisa, era um título feminino que era escrito pela Gail Simone. Quando você ouvir esse nome, Gail Simone, cara, você corre. Porque é a pior roteirista, cara, que tem. E deram um título pra ela feminino, com personagens femininos. E ela fazia a coisa mais machista do mundo, cara. Sendo uma mulher. Eram coisas que... Tipo, aquele estereótipo da garota que sempre fazia compras e tal. Aquela paixonite pelo cara, não sei o quê. Aquela malhação, sabe? Aquela... Aquele melodrama adolescente. E fazia aquilo, cara. Uma mulher, uma coisa que eu não consigo imaginar, cara. Uma mulher fazendo algo tão estereotipado quanto um homem qualquer faz, né? É. Não cheguei a acompanhar e parece que surge. Vamos ver como é que vai sair isso aí, né? E tomara que seja o Ed Bennis que desenhe, cara. Tu conhece a arte do Ed Bennis? Eu conheço. Procura aí. Seria uma boa. Procura aí no Google. Aves de Rapina, Ed Bennis. Isso aí é um incentivo para os adolescentes que estão chegando agora na puberdade. Aves de Rapina, Ed Bennis. E depois me agradeço. Prevejo corridas ao banheiro. É, Kojiro, você já viu que o diretor do X-Men, Days of the Future Past, falei certo agora? Oh, é, mas é parecido. Falou inglês, fiquei até arrepiado. O diretor Bryan Singer, que foi o diretor do X-Men 1 e o X-Men 2, o filme, soltou aí um teste de maquiagem para o Fera. É, você já viu aí a imagem? O que você acha? É, eu vi a imagem, eu não sou nem especialista em maquiagem, mas achei legal, nada muito diferente dos outros filmes. Mas eu não falaria alguma coisa mais técnica do que isso. Achei interessante como. É, dessa vez ficou um pouco mais diferente. Eu acho que mesclou um pouco o Fera do X-Men 3 e do First Class. Eu acho que melhorou bastante, mesclou para um filme que vai mesclar aí dois universos que não estavam em sincronia, né? É. O filme dos X-Men eu gostei só do primeiro. E esse último First Class também eu achei bastante legalzinho. Agora os outros, principalmente aquele do origem do Wolverine, eu apaguei da memória. Aquele lá que o Dente de Sabre é irmão do Wolverine. E o Deadpool, cara, aquele Deadpool é ridículo, velho. O cara só tava raio pela bunda, pelo olho, sei lá. O cara todo deformado. Aquilo não é o Deadpool, o cara era mudo, velho. O Deadpool é tagarela. Conta piada. Mas você sabia que aquele Deadpool, na verdade, não era pra ser o Deadpool, né? O Deadpool era só pra ser o Ryan Reynolds e aquele, sei lá, um Arma 11, sei lá. É um vilão genérico, mas acabaram transformando no Deadpool. E aí, quem, até quem não conhece acabou comprando aquela imagem e, tipo, não deu a chance de ler os quadrinhos do Deadpool, que só tá me expondo o personagem. E o que eu gostei desse fera é que ele não tá muito felino, não tá muito bestial, que nem o do Fish Class. Tá parecido um pouco com o fera do X-Men 3, que foi o fera que eu mais gostei. E até agora é só um teste de maquiagem, né? Mas vamos ver como é que vai se sair. Kojiro Joe, e você já viu agora que vai aparecer agora, reaparecer no universo 616 o irmão, meio irmão do Wolverine? Pois é, eu tava vendo essa notícia aqui, cara. Vi a imagem do cara pisando na cabeça do Wolverine. Cara, todo mundo hoje tá desrespeitando o Wolverine, que é isso, velho. O Wolverine perdeu a moral. É, e esse irmão dele apareceu na minissérie Wolverine Origem. E esse era... Esse cão, o nome dele é Cão, Dog. Ele era irmão, meio irmão de parte de pai do Wolverine. Ele era meio que um vilãozinho em si. E o negócio é que ele era de 1882, né, cara? E não explicaram como é que ele apareceu aí. Até agora ainda não explicaram quais são os poderes dele. A imagem até agora só apareceu ele com um rifle, uma faca. O Rocket Raikou morto no casaco, o guaxinim de Trabuco. E com uma arma aí gigante. E tá parecendo ser só um dente de sabre genérico. O que você acha aí, o Marcelo? É, pelo visual é bastante parecido. O Wolverine, eu não, tipo, não sou muito informado na história dos X-Men, mas tinha um filho, né? Sim, ele tinha um filho, o Daken, que aliás foi morto pelo próprio Wolverine. E o filho dele era meio transviado, né? Tanto moralmente quanto, vamos dizer, não vamos falar para não tomar um processo. Ele era meio ruim e tal, e o Wolverine acabou matando ele aí. Isso é algo que eu não vou comentar muito, porque eu ainda não li, eu pretendo ler ainda. E é isso aí. Agora vamos falar do universo dos animes agora. É o filme de Dragon Ball, todo mundo tá sabendo, foi lançado esse ano lá no Japão. Nesse primeiro final de semana é o Battle of Gods. Alcançou 3 milhões de dólares na bilheteria, tornando o quinto filme com a maior bilheteria desse final de semana. A Toei, a produtora do filme, acha que a pretensão é chegar aos 3 milhões de ienes. Toda a fanbase de Dragon Ball, que é bastante grande no ocidente, deve estar ansioso para ver esse filme. Eu estou ansioso para ver esse filme. Apesar de ele se passa depois da saga de Majin Buu, que é quando termina o anime mangá, que o GT só existe no anime. E aí, ele se passa depois dessa saga. E eu agora tô esperando aparecer algum vídeo na internet, ou menos gravado no cinema, pra poder tirar uma conclusão sobre o filme. É, já pecaram em não trazer pro ocidente. Como eu havia falado contigo, os animes aqui no Brasil são por distribuidoras, que saem DVD. Se eu não me engano, é a PlayArt. Do Dragon Ball é a PlayArt. Tipo, eles não se interessam em trazer pros cinemas brasileiros, ocidentais, distribuidores, e eles não veem uma importância nisso. O que você acha? Só se tivesse muito sucesso, como chegou aquele filme do Pokémon. Aqueles dois primeiros filmes do Pokémon passaram no cinema. Eu lembro de ter ido ao cinema assistir todo sorridente. Pokémon! Foi o Pokémon 2000 e aquele primeiro, o Pokémon filme, que aparece Mewtwo e tal. Mas é, É isso aí, os animes hoje foram praticamente escorraçados da TV aberta. Na TV fechada tinha um canal Animax que era dedicado a esse nicho, também sumiu. Os animes hoje estão segregados na internet, os otakus podem acompanhar só pela internet. É, e o negócio também é que os animes em si, não estou dizendo para o cinema, mas para televisão, tem coisas em si que o anime não é para criança, né, cara? O anime é para adolescente, para adulto, porque por mais que legal que seja, eu lembro de ver os Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, na TV e o sangue dancia, né, na briga do pessoal. Antigamente não tinha essa censura, né, do Ministério da Justiça. Hoje tá, ele cai mais em cima, né, censurar várias partes. Eu lembro de um episódio de Naruto, que ele, a luta contra o Haku, que o episódio tinha 20 minutos e ele ficou com 13, 12 minutos de tão cortado que ele foi. Antigamente não, por exemplo, o episódio de Dragon Ball, o Cavaleiro do Zodíaco, falava sangue a solto. Maior pancadaria e toda essa censura que tem hoje. É, eu me lembro que, principalmente no CDZ, aquele momento que o Shiryu se cega pra lutar contra o Medusa lá, você se lembra dessa parte? Lembro dessa parte. Aquilo ali foi chocante, cara. Não vou dizer que eu não gostava porque eu me amarrava, cara. Enquanto você via desenhos infantilóides passando, tipo, alguns desenhos que não respeitavam a inteligência das crianças. É coisa que hoje em dia passa no Discovery Kids. Passava antigamente na TV e você ligar na Band, você vê aquela trama mais adulta, mais aquela violência, era outra coisa, né? Então, eu lembro de um episódio que acho que foi um dos mais sangrentos da história do anime, que foi o Shiryu lutando contra o Shiryu negro. Cara, foram 20 minutos jorrando sangue. Eles até hoje me perguntam como foi que ele sobreviveu aqui. E também hoje em dia querem censurar tudo, né, cara? Eu fiquei sabendo aí que não pode mais passar o filme do Pestinha mais na sessão da tarde, porque o Pestinha ele ensina as crianças a fazer zoeira. Até o Pica-Pau estão cortando. É sacanagem, velho. Não, a história quer acabar com a nossa sociedade. Então, é um politicamente correto, falso, não, que domina. Com toda essa censura, nosso país está vivendo os momentos de maior criminalidade. Na época, rolava solto isso e a gente não via toda essa explosão de violência que tem hoje em dia. Cara, eu vou falar contigo que eu cheguei a assistir. No cinema em casa do SBT, eu vi Chuck, Brinquedo Assassino 1, eu via Rambo, eu via filme do Jean-Claude Van Damme, eu via Robocop que passava. Tipo, hoje você não vê isso mais, você só vê filme de cachorro, de macaco. Barbie, O Segredo do Quebra-Nove. Só ver esse tipo de coisa. E enquanto você vê essa falsidade, essa hipocrisia, as crianças estão lá fora usando droga, batendo, praticando bullying, virando marginais mirim, aí isso ninguém fala. É isso aí, velho. Então, uma onda de politicamente correto, muito. Desses políticos fizeram bloquear, cancelar a exibição do filme do filme, o TED. O cara leva o filho de 12 anos com um filme que era pra maior de 16 e depois ainda quer processar o filme, quer tirar ele de exibição. É, eu vi esse filme, inclusive fiz a crítica, um filme muito bom e com um enredo adulto, né? Então não se pode esperar de um sujeito desse ver, levar o filho pra ver esse tipo de coisa e depois querer censurar, né? Yeah. E, Kojiro, eu te deixo a pergunta. Se hoje quisessem colocar todos os animes de volta na TV, mas os animes com corte, com uma dublagem diferente, que você prefere? Que vá esse material pra TV ou que nem chegue aí? É complicado. Eu diria que na TV aberta não passasse mais, mas tipo, criasse um canal na TV fechada e sem esse tipo de censura. É, também concordo. O pessoal reclama bastante da dublagem, mas ainda a dublagem boa, apesar da Alan, que era uma das poucas que eu achava estúdio de dublagem bom, que é acabado. Mas dublagens ótimas, como o Samurai Champloo, o Metal Alchemist Brotherhood, são animes que foram bem dublados aqui no Brasil. E tá passando na Cartoon Network, os animes estão passando num horário de, tipo, meia-noite a uma hora da manhã, os animes... Com corte. E com corte, cara. Eu assisti Dragon Ball Kai. Os animes entre aspas, porque só tá passando Naruto e Dragon Ball Kai. Só. E aquelas. Tipo, é daquele episódio que a Bulma levanta a saia. Tipo, não passou aquela cena. Eles não censuraram. Eles não mostraram. Era algo que não ia fazer falta, mas foi uma piada. Eles censuraram direto. É o que parecia quando passava no Sony Steam, antes deles tirarem os animes da moda gaga também, passava o Blood Plus, o Metal Alchemist e o Bleach. Acontecia a mesma coisa. Em plena madrugada os caras ainda censuravam. É, será que agora nessa versão do Dragon Ball Kai o Piccolo ainda perde o braço? Como naquele primeiro episódio? É. Ele perdeu o braço. Foi praticamente a mesma coisa, só fizeram enxugar mais. Mesmo assim ainda teve bastante enrolação. E estavam falando até em fazer uma saga Majin Buu do Dragon Ball Kai, só que dessa vez só que foi um acidente pra ser lançado em DVD. É, então, mudando de assunto, mais um reforço feminino pra Marvel, agora uma equipe só de X-Men feminino. E as personagens serão a Rachel Summers, a Vampira, a Tempestade, a Psylocke, a Kitty e a Jubileu. E a arte será do... O roteiro será do Brian Wood e a arte do grande Olivier Feipel. E aí, Marcelo, mais um reforço feminino. A Marvel investindo em peso aí nesse público. O que você acha disso? É, como eu repeti, né? Vou repetir o que eu falei antes. Estão apostando no... uma nova forma de retratar os heróis, tipo, estão se baseando mais em uma equipe feminina, reforçando os personagens femininos. Poderia atrair também o público feminino e o masculino à procura de belas formas, tá? Eu acho uma boa iniciativa. Vamos ver se vai dar certo. Vou te mandar a imagem aí. E detalhe que nessa capa aí, aqui, ele já... colocaram uniformes com mais pano, as personagens, a Psylocke, a Tempestade. E é pelo que parece, eles querem mesmo agradar o público feminino. Aí eu não sei, tá agradando bastante masculino também. É. As formas, assim. Se bem que a Tempestade de Moicano ninguém merece. Por sacanagem. Então... próximo assunto, rodando, é X-Men e Vingadores no Brasil, saindo pela Panini. Marcelo, você chegou a ver essa saga, chegou a ler? Eu li ela e até comprei o capítulo 00, que foi lançado mês passado. Não foi nada assim extraordinário, mas gostei de ler, foi uma leitura legal. Só... gostei do Charles Xavier ter morrido no final. Opa, spoilers. Quem não assistiu. Pra quem não leu ainda, me perdoe pelo spoiler. Mas a batalha é bacana. A Panini tá. Pra gente ver essa saga, que foi uma saga do ano passado, a Panini tá tentando diminuir o tempo da cronologia aqui do Brasil para um ano. Está um ano, mas as HQs estão saindo muito mais caro. Tipo, o X-Men de 6,50 foi para 15 reais. Marcelo Vitor. Quanto? 15 reais? 15 reais. Era, mas essas folhas a mais? Tem, com mais capítulos dentro? É a mesma coisa, mas vem com mais histórias. Ah, tá. Então, você acha que compensa fazer esse tipo de coisa? Levar o preço, elevar o preço assim tanto para ter mais histórias e para poder diminuir esse tempo? Ou você acha que tinha que continuar a mesma coisa? Se fosse, realmente, parece que é. Com mais histórias dentro, aí tem que aumentar o preço, né? Porque páginas a mais e seria legal para diminuir a diferença, né? Daqui dos Estados Unidos. O problema é para quem compra muitas revistas, tipo, acompanha muito, vai ter que dar uma folga no bolso, porque senão não dá. Aí tem que acompanhar só um ou dois. Aí depende da prioridade de acompanhamento de cada um. Então, você não acha que essa iniciativa da Panini pode acabar fazendo uma baixa aí nas compras dos leitores? Aí é certo isso aí. Por exemplo, são pelos dos mangás. Atualmente algumas editoras como a Panini estavam lançando alguns mangás bimestrais para justamente dar um intervalo para o leitor comprar, não sentir essa diferença no bolso. Por exemplo, lançou o Monster 20th Century Boys bimestral e os outros continuaram mensais. Assim dá os leitores comparando mais mangás em menos tempo. Mas aí é uma coisa que o mangá ele é uma mídia fechada, só naquilo ali. E não vai precisar de tempo no Brasil, não vai. Do Brasil pro Japão não vai ter nada assim de importante assim se continuar um tempo diferente ou não. De todo jeito os leitores vão ler. Agora nas HQs os leitores têm que ficar comprando e também tendo cuidado por causa de spoilers de muitos que leem aí scan e acabam vendo spoilers em sites, e a Panini está tentando sanar essa dificuldade aí. E mesmo que permaneça um ano, vai continuar os spoilers surgindo na internet, porque o cara vai esperar um ano pra ver a história que saiu nos Estados Unidos, que ele baixou por scan, vai sair aqui. Aí o cara querer comprar a revista pra poder ler, folhear ela, então, porque gosta de colecionar a revista. E é algo meio polêmico, mas eu prefiro não dar minha opinião sobre isso, porque é algo que não tem como você dar uma opinião, porque eles estão tentando fazer uma coisa boa, mas ao mesmo tempo estão aumentando o preço. A mesma coisa que a JBC, para aumentar a qualidade dos mangás, aumentou também o preço. Por exemplo, a Nobre, que eles lançaram já dois capítulos, o mangá tá R$13 o mangá. Do Samurai X tá R$13,90. O Anoda, se não me engano, tá R$15 ou R$18, uma coisa assim, cada volume. É pra aumentar a qualidade, eles aumentaram o troço. Ah, vamos ver se isso aí dá certo. E eu desejo aí sorte pra Panini, porque se der errado essa iniciativa, quem vai perder vai ser os leitores, né? Eu vou falar, essa semana divulgaram o outro personagem de um jogo que a Shonen Jump tá lançando em comemoração aos 45 anos de sua existência, que é o G-Star Victory Death, que é um jogo que reúne os grandes astros dessa história. Por exemplo, vai ter o Goku do Dragon Ball Z, o Toriko, do mangá Toriko, que atualmente é um dos mais vendidos da editora. Tem o Luffy do One Piece, e agora anunciaram o Naruto, do anime Naruto. E aí vai ser um jogo que todos os personagens vão se enfrentar. Tipo um Shonen Jump Ultimate, que foi lançado pro Nintendo DS. Mas eu acho bastante bacana, pelo menos. Goku e Naruto se enfrentarem no mesmo jogo, tal, né? Apesar da discrepância de força do Goku, a não ser que ele coloque o Goku da fase do começo da saga do Dragon Ball Z. Ele não era tão forte que explodia planeta só com um sopro. Acho bastante interessante o jogo, apesar de que dificilmente pode vir pro ocidente, mas você pode comprar pela internet. Ah, o negócio é a jogabilidade. Teve um jogo nesse tipo que acho que era Dom. Você lembra? É o Battle Stage do PlayStation 2. Eu não gostei muito da jogabilidade, não. Jogo de luta, sim. Eu gosto do estilo Marvel vs Capcom, SNK vs Capcom. Jogos assim, principalmente esse Street Fighter novo que tem elementos 3D com 2D. Eu não gosto muito também de jogos tipo o PlayStation Battle Royale. O que você acha disso? Para você, qual seria a melhor jogabilidade? Os jogos desses que eu citei, por exemplo, os jogos do Naruto, eu gostei bastante do Axel 2, Ultimate 5, pelo PlayStation 2, teve o Naruto Ninja Storm 3 e Generations também, jogabilidade muito boa, que eu aconselho até pra quem não é fã da série, sabe jogar. Belezinho. E o Dragon Ball, o Tenkaichi do Dokai 3, foi um excelente jogo. Agora vamos ver juntando esses três, né? E utilizar a jogabilidade desses que eu citei, é um jogo muito bom. É, eu gostei também muito do Budokai Tenkaichi também. E meu sonho é ter um jogo da Marvel e DC naquele estilo. O que você acha? Eu ia ser supremo, como diria. Só não pode ser que nem aquele do... Qual foi o DC vs Mortal Kombat? Ah, aquele jogo é muito jogo. Ruim. Eu me arrependi de ter gastado meu tempo jogando aquele. E tá saindo o Liga da Justiça Gods Among Us. Você já viu esse jogo também? Não, esse ainda não cheguei a ver. Eu vi umas imagens também, achei. Eu acho que vai superar aquele fiasco. E quem... pior não pode ser, né? quem sabe a gente se reúne aí pra jogar esse jogo um dia. Outra? Então. Então, pessoal, esse foi o nosso drop. Eu vou deixar o endereço com vocês. O nosso e-mail do nosso blog é nerdsupremos@gmail.com ou nerdsupremos@outlook.com com dois S, nerdsupremos. E se vocês quiserem mandar o e-mail de vocês e quiserem deixar o comentário, o Drops vai ser exclusivo para isso. E aproveitando agora que finalmente a gente está com o domínio.com, tenha paciência porque estamos tendo alguns problemas por parte da UOL, aqueles filhos da mãe, mas é só colocar www.nerdsupremos.com. Por enquanto não temos sem o www. E é isso aí, paciência. E em breve aí, nosso segundo podcast chegando aí. Aí já é um pouco melhor, né? Perdoe-nos, nosso primeiro aqui. Marcelo Vitor, suas considerações finais. Pô, cara, que não seja só o. Que seja o primeiro e último, que seja o primeiro de mundo. É que o jogo só tem a crescer. Agradecer a todo mundo que está ouvindo aí, que aguentou até o final. Cara, você é supremo, você é corajoso e continua acompanhando a gente. E minhas considerações finais é: vai todo mundo se ferrar. Manda ele a puta que eu pariu! Brincadeira. Pô, cara, que é isso? Minhas considerações finais é: tenha paciência, vai sair o nosso podcast. Vamos voltar. Vamos renascer das cinzas junto com Vingadores vs X-Men, aproveitando aí. E se esse podcast levar 100 curtidas, o Max vai fazer um strip can. Não. Strip can não vai sair, mas o nosso videocast em breve vai sair. Então é isso aí. Falou, até mais. Falou, galera. Tchau.